Bono 868 da casa informa chuva forte, 500 pés de teto e 2 mil de visibilidade. Sim, 868. Só ligou no 868. Bono 868, prossiga. Prossiga. Bono 868, desça inicialmente para nível de voo 150. Bono 50, 868. Bono 868, desça para uma centena, serviço radar terminado, um minuto para Conde. Chame agora na frequência 120 decimal 3. Serviço numa centena, chamar 120 para 868. O 1172 é sua identificação, desse nível de voo 050 via chegada Mari. 050 via Mari. Solicitar. O 1172 é autorizado, Vana, para o ETAP. Vou para o ETAP, igual o 1172. Azul 4062, essa é a identificação, desse é nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, Azul 4062. boa noite, Golo 098, sou ciente da informação alfa. Posição 3, autorização, São Gonçalo, Natal. Golo 098, aguarde, claro. Aguardando. Bom, liga pra Natal. 390. 39? Afirmo, 390. Gente, me aguarde, copy. Zero nove oito, autorizado para São Gonçalo. Conforme rota do plano de voo, nível 390. Após a colagem, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, código transponder 5504. 390, autorizado São Gonçalo, decola curva esquerda na Puca, Zipar. 1208-189-65-5504, eu transpondo, quando 09. Correto, chame pronto para acionar. Uno 172, desça 2 mil pés, ajustado 1021, autorizado o final do procedimento ILS XUI da pista 10, reporte no localizador. Afirmativo 2021, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, na 3776, informação alfa, posição 9, autorização Eduardo Bono. Na 3776, aguarde, por favor. TAM 3776, autorizado para Eduardo Gomes, conforme rota do plano de voo, nível 340, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5507. Dando Eduardo Gomes, espaço plano de voo, Priscila 9, nível 340, volante 10, curva esquerda, Momo, transição nítida, controle 208, torre 18.95, 5507, transponda 3776. Cortejamento correto, chame pronto para acionar. Passando RMA 258, aciona identificação, autoriza a descida a nível de voo 060, via chegada Mari. 060, na chegada Mari, aciona RMA 258. Azul 4, 062, reautorizado descida 4, mil pés, ajustado 1021. Deu para 4000, ajustado no 021, azul 4, 062. Azul 4062, deixa a via para 2000 pés, autorizado final do procedimento elétrico. Esse reporte no localizador. Estimativo para 2000 pés, ele é 76, no localizador azul 4062. Bono 172, chame torre 198, decimal 95. 95, né? Obrigado. 098, conto para o posto de estacionamento, posição 3. Bono 098, autorizado em coordenação com o tipo de solo, chame pronto para o tarde. Faremos, 098. Comando 172, livre pistão 0, vento 140 graus, 109. Give me a phone call. Hold on a second. Né, 6258, desça para 2000 pés, ajustado 1021 sem restrições de altitude intacta. Tá, 3891, na sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonf, ajustado 1021. Polo 72, solo ao 06, táxi à direita, chama 219, solo. 19. Estabilizado, azul 4062. Azul 4062, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Chanel 6258, voando para hoje, Duna, autorizado final do procedimento ILS, que saiu da pista 10, reporte no curso localizador. Autorizando direto Duna, reporte no localizador, Chanel 6258. Polo 1172, Libertax, posição 04. Libertax, 04. Salvador, uma boa noite, Bruno 098, aproximado Ponte Espera, dá um lugar. 18, deixa eu falar o seguinte. Torre Salvador, Bruno 098. Bruno 098, mantém a posição. Ok. Tango Mike Eco Delta, sem identificação, autorizado chegada à mar e reporte um Delta de descida. Tango 098 autorizado, né? Mantendo o zero. É, mantendo no zero, no 098. Gente, Mike Eco Delta na cruz de TAP e reporte um Delta de descida. Supa 062, solo aos 10, táxi à direita, 1219, show. Táxi 109, até mais, táxi 062. 1098, autorizado decolar, pistão 0, vento 1, 40 graus, 109. Autorizado decolar, 10, 09. 3 Lima do parte 3, via Alfa e Kilo. Alfa e Kilo para a posição 3 Lima do parte 3, azul 402. Localizador, Xané 6258. Xané 6258, completo final do procedimento, seu intro em 118, decimal 95. 118, 95, Xané 6258. Sony, Salvador, boa noite, quando 098 decolado na PUCA. Bono 098, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 390, via sair da PUCA. Sai da PUCA 390, Bono 098. Não, não, 1 a 0. Xené 6258, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 40 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no 0, Xené 6258. Santa 3891, autorizado, voa Duna. Duna, obrigado. Santa 3891, autorizado, descida para 3 no pé. Passando o Mike Eco Delta, desça para nível de voo 050. Desça 2010, autorizado o sinal de procedimento ILS, que foi da pista 10, reporte no localizador. PTF 2000 pés, autorizado, reportará estabilizado para o setor padrão. Salvador 137.7000, posição 9 para acionamento, posição posterior para o feedback. Confirme para Sol. 137.7000, posição 9, acionamento na posição. Autorizado, chamando para o push. Obrigado, 137.7000. Alfa. Gente, então, vai manter a proa 070 até cruzar o nível 250 após a guarda de autorização para voar até a Golf Alfa. Posição 5 Lima do pátio 3, ingresse via Kilo. Ingresso via pátio 3, Kilo para 5 Lima no pátio 3, você é minha 2 coisa. Caso negativo essa, 125 decimal 45. 2085 12545, bônus 098. Correto, bom voo. Grato, boa noite. pushback 3776, portão 9. Tá, 3776, autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o ataque. Autoridade, 3776. Na 3891, no torre 1, no 8, decimal 95. Equador 3891, boa noite. 3891, o vento 150 graus, 10 mais, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, 3891. Kiko Delta, reautorizado descida 2010, ajustado 10-21, livre ele é substituída, pista 10, reposto no localizador. 2021, autorizado e INS Exchange, pode estar no lote mais tempo dela. Vocês jogam avião no solo aos 2 meses, chama 121 desse ano no solo. Solo, boa noite, TAM 3891. TAM 3891, livre táxi até antes da Juliette, seu portão 08 do parte 1. Antes da Juliette, portão 08. Hertz na 3291. Mantenha a posição e aguarde para ingresso. 3291. Eu tenho condição de ingressar antes, colega, peça para o táxi. Só um instante, aguarde para o ingresso. A 3891, livre ingresso, portão 08. Livre ingresso, 08, obrigado. Delta está habilitado totalmente visual. Passando Mike Eco Delta, completo o nosso procedimento, seu torre 1 no 18995. 1895 graças. Cícero 776, 159 a bordo, 5 horas e 40, perna Boa Vista. Aguarde para o táxi, 3776. Não aguardo. Pouso, pista 1-0, vem todo 5-0 graus, 1-0 mais. Obrigado, pouso, mais que é que deu. CLB 159, de autonomia 5 horas e 40 minutos. Gente. Doutor de Salvador, 330, 94, boa noite. A informação é a Alfa. Tram 3094, adicione identificação, desça 4.000 pés na proa de Bonfi para a chegada a Bonfi. O Alice em Salvador, 1020. Ok, descendo para 4.000 na proa de Bonfi, 1020 na 3094. 2-3-2-2-9-1. Gente, frequência livre. Tram 3776, livre táxi até o ponto de espera, pista 90, transferência para... A torre 1-8-95. 3776, livre táxi, ponto de espera 1-0. Torre 1-8-95, 3776. torre Salvador, bom dia, 3776, aproximado ponto espera 10, pronto. 3776, boa noite, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Remantendo 0, 3776. Abatango Mike Eco Delta, solo aos 3-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9, confirme o pátio destino. Passou o pátio geral, Mike. Tem alguma preferência por algum pátio, Mike Eco Delta? Pátio bem pra Eros, pra ficar da Terra. É pernoite? Temo. Gente. Aqui é com Delta, leve táxi, pode 3. Mike Eco Delta, solo. A Infraero não permitiu o senhor ficar aí não, nem por pouco tempo. Bate 4 ou 5. Leve táxi, bate 4. Chame para cruzar o pátio 1. Cruzamento do pátio 1, mas... Tô tendo ataque sobre Alfa. Tá 3794, reautorizado o destino 2000 pés. 2000 pés, tá autorizado para o decolagem. Motor de Salvador 3776, decolou a saída MOMO. 3776, contato na decolagem, submantém nível de voo 340 via saída MOMO. 340 via saída MOMO, 3776, quando possível, Kogbo ou Nitsa. Aguarde para a prova de cobre por tanto em 776. 776. Seu 3094, pode considerar a restrição em pelo de 4.000 e 5.000? Ativo o 3094. Certo. 3776, traçamos na sua posição agora de 2 horas, afastado na 6 milhas, com Almoçu, passando 060 em descida, tráfego da companhia, o Airbus 719, está autorizado o voo na Prodinitsa, tanto em 776. Voando Nitsa, centro, tráfego 3776, obrigado. Tanto 3094, tráfego na sua posição agora de 9 horas, passando 060 em subida, tráfego da companhia, Airbus 719. Está no procedimento ILS, que seja reporte no localizador. Reporte no localizador, está aqui a cuidada na escuta do sol? Confirme se tem alguma carga para deixar aí no Pátio 3. Nós temos, senhora, a gente só está deixando a carga para a coordenação. Se for instruído para deixar na parte da entrada, essa carga deve estar coordenada com o que está relacionado à mesa. Afirmo, já entramos em contato com a Infraero, já está autorizada aí a descarga. E após o pernoite, terá que ser no Pátio 4 ou 5, ok? Tá, tá aqui. Então retorna aqui, no final do pátio aqui, para com e após o afirmo, a gente está falando com o fiscal do Pátio 3 aqui para fazer a sinalização.